Paulo, Salvador. Boa noite, o Xaname é 143, está livrando a gente. Uno 43, taxi via Alfa e reportando para Juliette. Alfa, antes da Juliette, Xaname é 143. Ready for takeoff? Okay, clear to line up and take off. The wind is 160 degrees 2 knots. Então, agora a ultrapassagem do mesmo para prosseguir na subida 5495. Dentro de mais 2 minutos será autorizada a subida para o trip 5495. Muito obrigado. Uma chuva leve, mas condições boas, alguns CDzinhos só na chegada. Via Índia Alfa, Del Ponte Cara, quando chama torre na frequência 1186, estado no 019, bom voo, web 6720. Del Ponte Cara, quando torre na estado no 019, web 6720. Igualmente, bom voo. O Sinar 6143 prossegue Juliette para o 09 após o banho da web. Juliette 09, boa tarde, o TAN 3897, autorização Guarulhos, nível 320 com a Eco. 3897, boa tarde, Guarulhos 340, está autorizado, decola pista 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta Alfa Zulu 16 após segue conforme a rota do plano. Controle opera 120 decimal 8. Aciona 5041 no cotejo. Certo, senhora. Autorizado 340 conforme. Decola 10 com sua direita. Saída da Elmeda. Onde intercepta a pluma 6 conforme o plano 208. Saída e 5041 no cotejo. Da 3297. Correto, da 3297. Após, chame para o pushback em acionamento, confirmando a posição. Eu ativo, fica 5, chamar a pós para push, obrigado. São 3567, correndo com a equipe de solo, após o Avianca, depois da Avianca parquear no 9, tem livre pushback em acionamento no 8, chame para o taco. Tango Mike, papapá, é isso? Essa é 2-0. Alô, é Bonnet 5-6 com 1208. 208, na Lion Scal. Salvador, muito bom, Lion Scal. 02 at 1, 1-2. 763, a passar o externo, baixa travão. 763, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 5 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Livre pouso, 23. Clear, Papel 0 position. Deviation flying heading in German position. Ok, after deviation, we'll proceed direct to Papel 0 position. Clear, Papel liberado o GF27. Ano 567 para Brasília, temos aprovado o nível 360, está autorizado via Pêndulo 17, decola pista 10 com curva direita. Saída Arbó Elefa, o controle opera 1208, aciona 5035, Cotege. Ok, we're clear to taxi and report to enter runway 17. Sete três, sola 59, liga direita, 219, sola. Zero no Galeão, autorizado 360 via Pêndulo 10. Decola 10 com curva direita, saída é a da El Leda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5033, Cotejo. Correto, 601, no condutor, são em posicionamento no 04. Confirme que chamou o solo, transmissão muito baixa. Voo 12, aqui tem transmissão na boca. Ainda não copiei. Voo 1273. 1273, prossegue o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1273. Heading now, Jamo. Request to see direct inbound if that's available, sir. Send by to clearance at Portugal 022. There we go. Yeah, 720, decola 01, controle 208. 08, uma boa noite, 6720. Via Pátio Índia Alfa, até o posto Espera com o Sama Torre, 186-3567. Pátio Índia Alfa. Trip 54 no 5, chame agora Ilhéus, frequência 1201. The traffic of that airborne really 10 and is in the same route, okay? I have to wait to the traffic control and get ahead. Pode web 6720, contato radar, suba para o nível 360. 360, solicita voar para o de Leda. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda. Chamilhão na frequência 1201 no trip 54 no 5. É Portugal 022, clear, fly direct, depart position, climb level 350, restricted. Direct depart, climbing 350, film 022, sorry. Tem a posição. Portugal 022, contato 960, frequency 126.85. 6-6-5, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Quando o Geis está desviando 5 graus, esquerda, só para livrar a aproximação. 7-GF27 é o número 1 na aproximação. Mike Patatatá, o vento 18002, nós devido ao colégio no 7. Mike, você é até autorizado ali, manter 10, tô no 7. Mike Patapapá Airborne at 05, call 1208. 1208, thank you, good night. Salvador, departure, good evening. This is Citation Papa Tango, Mike Patapapá, that's in 2000 with you. Papango, Mike Patapapá, with the contact on the button, club level 430. Climb flight level 430, Mike Papa. Maintain heading 180 to avoid bad weather, okay? Roger. Meu Delta Bravo Foxtrot, forma o tráfego, posição de 12 horas, com rumo sul, cruzando 040, subida para o 430, É um Charlie 25 Charlie. O 160 graus 5 nós. Objeto 6720, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado no 33.25. 251 3325 6720, boa noite. Papa heading Leda, ok? Roger, Mike, Papa, Papa. Livre, chame táxi. Mike Serra, até o vento 160, grau 5 lá, livre decolagem, hein? 27, completa final, chame a torre, frequência 118, decimal meia, até o bobo. 286, obrigado, boa noite. Mike Serra, até o livre decolar, 160, grau 5 longe. Torre Salvador, boa noite, é o G27, na final, baixado travado, composista. Boa noite, 3567, contato radar decolagem, saída árvore, suba para o 380. 380, TAN 3567, possibilidade de voar direto árvore? Autorizado, direto árvore. Direto árvore, obrigado, TAN 3567. Tango, Mike, Papa, Papa, contact knowledge center, frequency 1251, disponible 133, decimal 25. 1261, 133, 25. The primary frequency 125, decimal 1. Thank you, good night. Good night, sir. Control Salvador. Muito boa noite, Papa Romeo Mike, Serra Hotel. Boa noite, Papa Romeo Mike, Serra Hotel. Contato radar decolagem, sua para uma centena, perfil seria Coral. Uma centena, Coral, Mike, Serra Hotel. Informações de autorização, Guarulhos, desativado. 6259, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 com curva à direita, saída da Eule da Bridge, intercepta o Pesolu no meio após conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5032, aguarde para o cotejamento. O Gol no 567 está pronto para o táxi. Nosso táxi com 143 a bordo, 3 horas e 42 de economia, alterna com via Índia Alfa, da Ponte Espera, condução à torre na frequência 1186, ajustado no 020, agora 109, confirmando. Bom voo. 109, Ponte Espera, 6259, prossegue com o cotejamento. É só confirmando o nível de voo, 380. 36, negativo 38, 360. Negativo 4360, Cael, 2 a 3, atendido 16, por São Paulo Plano. 208 controle, 0312 transponder, acionar 6259. Correto, acionar 6259, quando o transição e pushback acionamento no 09. Sete, autorizado alinhar e manter no 10. GV27, solo aos 14, parte militar está autorizado à esquerda, ao estacionar, frequência livre. Boa noite, sete dividido colar 160 grau 52. Chame agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 128.260, obrigado, centro Recife, com 67. Com fins, nós temos aprovado nível 360, copia? Autorizado com fins, decola 10, direita, saída da Eule da Bridge, intercepta o Pesolu no meio após rota do plano, controle opera 1208, aciona 5046, cotejo. A 7 da coluna 6, controle 208. 208. Entra no 03, cotejamento correto. Outro. controle, o gol no 567, cruza 1500 pés. Boa noite, gol no 567, contato radar, saída da área, suba para o 360. Tabo, 360, o gol no 567. Então, 3894 está autorizado ao final do procedimento, vista para 2000 pés, o ajuste no 019, volta no localizador. 3894 autorizado sobre procedimento, vista para 2000 pés, é considerado no localizador. 3894, 319. Autorizado táxi via Índia e Alfa, até o ponto Sera, chama a torre na frequência 186, estado no 019, bom voo. Boa noite, trânsito 3603, identifique, vem na proa de Itape, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Obrigado, Leandro Nicolau, 160 graus 22.